gerente novo de uma grande firma havia sido contratado para coordenar os representantes em todo o país. E ele, querendo impressionar a todos, escreveu um memorando. E neste memorando, ele exigia que todos, em suas comunicações escritas, tomassem o máximo de cuidado para serem precisos nas informações, evitando textos dúbios ou que pudessem ser mal entendidos. E ele enviou aquele memorando todo satisfeito e orgulhoso. Mas quando os colegas, no país inteiro, leram o comunicado, começaram a rir. E riam muito, porque a sua carta continha 9 erros de escrita, gramática, pontuação, ortografia. Ele escreveu errado até a palavra exigir. Escreveu com Z. Brincadeira. Aí, um dos colegas pegou aquele memorando e mandou para um amigo jornalista, que publicou 30 páginas numa matéria sobre a língua portuguesa. E aquela matéria fez um sucesso muito grande por causa do exemplo que estava sendo dado ali. Um exemplo real, um exemplo verdadeiro. E o autor daquele memorando ficou muito envergonhado. E ele mesmo dizia: eu não podia ter cometido erro tão grande, que vergonha! Agora todo mundo viu que eu também escrevo errado! E ele ficou muito envergonhado, mas muito mesmo. E isto está nos mostrando o seguinte: que às vezes exigimos coisas das outras pessoas, mas nós mesmos não as cumprimos. O pai diz ao filho: não minta porque é feio. Mas o filho várias e várias vezes vê o seu pai mentindo. A mãe exige também que a filha seja sincera, mas ela observa que muitas e muitas vezes a sua mãe não é sincera com o próprio marido. E assim, muitas vezes, exigimos coisas das pessoas que nós mesmos não cumprimos. O Senhor Jesus ficou muito irritado com isso. Ele reuniu o povo e disse: olha aqui, observem tudo o que os escribas e fariseus mandam vocês fazer. Façam tudo o que eles mandam fazer, mas não pratiquem as coisas que eles praticam. E está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 4, Jesus dizendo assim: pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem nos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Jesus Cristo já notava naquela época essa tendência do ser humano de querer que os outros sejam certinhos, mas a própria pessoa não é certinha. Jesus Cristo um dia estava numa ceia com os fariseus e escribas e na cara de todo mundo ele disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, ai de vós, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos, nem ainda com um dos vossos dedos, tocais essas cargas. Isso está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 46. Jesus Cristo é o exemplo da pessoa que exige sim conduta sincera, honesta, perfeita, equilibrada, porque ele mesmo cumpriu tudo isso. Os homens, os hipócritas, os falsos, sobrecarregam seus fiéis, mas na vida particular não fazem nem praticam nada disso. Mas Jesus Cristo, fosse na intimidade ou publicamente, nunca cometeu um deslize, e tudo que ele ensinou, ele praticou. E o fardo que ele quer colocar na tua vida não é pesado, mas é um fardo muito leve. Ao contrário dos falsos líderes religiosos, Jesus Cristo, além de ser verdadeiro e sincero,